Que vinheta horrível, Guilherme! Ajuda esse programa miserável. Nós estamos chiques demais, o que, que é isso? Vinheta é só ganhar título? É só ganhar título que aparece vinheta? Boa noite, senhores! Como é que os senhores estão? Diga lá, Alisson. Boa noite! Hoje foi uma... O povo fala mal da segunda-feira. Hoje foi uma segunda-feira sensacional, né? Uma segunda-feira feliz, né? Uma segunda com cara de sexta. Olha exatamente, só. Exatamente. Então dá seu boa noite aí, Ramon. Buenas noites, campeões. Seu Corneta, o senhor tá aí? Boa noite, coelhada! E tem um aí que tá sem voz, igual eu, né, o Dr. Franks? Eu vou te falar. É emoção demais, Boa noite, pessoal. Muita emoção. Fui pra BH só pra buscar minha faixa e tá, ela tá aqui. Aquela faixa de bicampeão, você pegou uma daquela ou não? Aquela não. Parece que encalhou, rapaz. Tá uma tristeza, viu? Famílias sendo desfeitas, lares despedaçados. Porque realmente encalhou tudo. Tá um desespero só. Mas é isso, não tem garganta que aguente, não. É muita alegria, muita emoção. Hoje teve muita gente que teve que ouvir, né? Eu gostaria de fazer uma observação. Parece que algum juiz bloqueou os atleticanos nas redes sociais também, igual fizeram com o WhatsApp, sumiram. Ah, é verdade. Quem estava ligado mais cedo na página do Decadentes no Facebook viu que a gente aderiu à campanha pela liberdade de expressão, para que essa liminar, que a gente não sabe bem de onde veio, mas que ela caia, que os atleticanos possam voltar às redes sociais, porque sumiram todos. Oh, né? A gente pode não concordar com isso. A gente é tão a favor de liberdade de expressão, a gente quer que todo mundo, por mais que a gente não concorde, a gente quer tanto que todo mundo tenha o seu espaço, que a gente vai responder. Corneta tá bravo, velho. É o Corneta, não. É o pagodeiro, é, peraí. É o Ramon? É a turma do pagode. Tomou um fight na namorada lá. Que mortal, menino. BR ao vivo é foda, hein? Vida de professor é foda, menino. Mas vamos lá. A gente não foi na hora, Ramon. É o sobrinho pedindo biscoito aqui. Eu tenho que dar o biscoito, ele viu da Tecano, cara. Biscoito, croqueiro, porra. Ah, já, o croqueiro, o menino tá pedindo o croqueiro. Já soquei um croqueiro na boca de Tony. Voltando ao assunto onde eu tava, gente, a garganta vai embora agora, não deu problema. Voltando ao assunto, a gente é tão a favor da liberdade de expressão que nós recebemos, não foi, Alisson? Um pedido de um atleticano que ouviu o programa ontem, pediu para ter um espaço. Então, dentro da mais republicana das atitudes, nós vamos acolher. Ele mandou para a gente uma gravaçãozinha, não foi isso? Foi isso. Vamos ouvir aí o que ele tem para dizer para a gente. Alô, Decadência. Esse pessoal é bacana, é unido e humilde. E estão sempre torcendo pro América, dando força pro América. Oh, parabéns. Palavras do rei Dadá. Dadá, maravilha! Dadá, maravilha! O vice-campeão mineiro. Esse programa tá impressionante. Só falta audiência. Pois é. Ai, ai. Não é imitador, não, viu? É o Dadá mesmo que tá aí. É o Dadá, de verdade. É, imitador aqui. Hoje só eu com essa voz. Corno que eu tô. Hoje nós temos uma pauta extensa, né? Nós já falamos do jogo contra o Atlético ontem, nós já comemoramos, vamos continuar a celebração, é óbvio, mas não vamos falar só do jogo de domingo, porque do jogo de domingo a gente já cobriu ontem, durante uma hora, falamos o tempo inteiro do jogo. Eventualmente ele vai surgir, mas a ideia aqui hoje é falar do Campeonato Mineiro como um todo. Fazer um apanhado geral, um balanço, ver como é que ficou a contabilidade nesse final do Mineiro. Claro que ela é positiva, você sai com o título, você sai com o caneco. Daquele tamanho, deve ser maior que o da Champions, né? Uma coisa que tem que elogiar a Federação esse ano, os caras tiraram o escorpião do bolso, hein? É, o troféu é bonito. A passada já não era desse poder também, não? Era, eu tinha encomendado uma taça grande bonita para botar na vitrine nova deles, né? A federação fez já a conta do Atlético, né? A de gelo derreteu, eles queriam a maior para ocupar o espaço. Ano passado ainda era enferrujadão, né? Não, eu acho que foi esse já. Eu tenho impressão. Bom, a gente verifica isso depois. Mas nós estamos, então, aqui com uma pauta extensa. Vamos falar desde lá do início do campeonato, desde dos percalços que nós tivemos no meio do caminho, até chegar à gloriosíssima final, ao 16º título, ao que é o início do bidecacampeonato. Exatamente. Então, pronto. 16 a 25 a gente sabe que é nosso, né? Eu mal posso esperar para viver em 25 4-0 em cima do Atlético e todo mundo debandando da competição. Bem lembrado. Que isso seja reeditado. Bem lembrado. Menino Alisson, você que brilhantemente montou essa pauta de hoje, quer começar? Quero. Vamos falar primeiro da montagem do elenco para o Mineiro, né? Sim, como é que vocês viram isso? Muita gente saiu no final do ano passado, ficaram os buracos, tivemos que juntar os caquinhos, formar um time novo. Exatamente. E lá no início do ano, eu me lembro bem, a desconfiança era muito grande, principalmente pelo fato. Sempre é assim, mas mais ainda esse ano, motivado pelas contratações de pouco peso, né? O América trouxe jogadores de times menores e muitos deles nem eram grandes destaques nos seus times. Uhum. Então ficou todo mundo desconfiado, todo mundo preocupado com o que ia acontecer. Mas, no fim das contas, e aí a gente vai passar por isso aí ao longo do programa, a gente acabou percebendo, com o título de ontem, que alguma coisa de positivo nesse trabalho a gente tem sim que reconhecer que foi feito. No início do ano, o papo era de que o América estaria montando um time com jogadores mais modestos para poder se reforçar com jogadores de maior salário para o brasileiro. Uhum. Agora, com o título, vai ficar essa interrogação na cabeça da diretoria, se eles vão manter esse planejamento de continuar em busca de jogadores mais famosos agora para o brasileiro, ou se, com o título mineiro, vão seguir com esse plantel que está aí. E aí também nós vamos dar nossa opinião lá na frente, já que a gente vai fazer em forma de retrospectiva, sobre montagem do elenco agora para o brasileiro. Isso. Corneta, você concorda? Você achou que as contratações desse ano foram muito diferentes dos anos anteriores? Foram contratações de menos peso? Tirando o Osman, que veio como já um nome bacana, que a gente já tinha visto dando couro na gente no Independência pelo Luverdense. Sim. Veio muito bonde, né? Desconsiderando o Borges, né? Ah, e o Vitor Rangel, gente? E o Rangel, mas ele vem mais pra frente um pouco também, eu vi no início, não tô lembrado. O Rangel foi... E o meu Rangel, ele também veio, ele desconfiou que ele foi afastado, ele foi liberado pelo Grêmio, não foi um cara assim, de buscar o fodão artilheiro pra trás pra cá. Veio meio uma sobra, que acabou dando certo, né? Planilha Rulli, Mineiro 2016, viu? Planilha tá aí. Eu não sei se é o microfone do Corneta que não funciona, ou se você tá engasgando, ou o que ele tá com croqueira na boca. As duas coisas. Não consegui entender. As três. Epa! É, você falou em biscoito croquera, ele começou a comer. Deu fome. É guloso. Mas e aí, o que você acha, Ramon? Ah, cara, manteve o padrão da contratação do time que subiu. Mas o América, de 2 anos pra cá, fez o oposto do que vinha fazendo antes. Por exemplo, em 2014, montou um time de medalhão, aquele time que subiu e tal. Né, que teoricamente deveria ter subido se tivesse perdido os pontos no caso Eduardo. Sim. Mas o América manteve o mesmo padrão de contratação, né? Jogadores, assim, não vou, eu discordo quando fala que são jogadores, são bons, cara. Se a gente for... É porque muitas vezes a gente não vê o futebol de outros estados, mas... Não vê mesmo. Todos são jogadores que foram destaque, né? Uh-huh. Nos seus estados. Então, uh-huh. Eu acho que tá mantendo o padrão, cara. Eu acho que o América tem que ir por aí, porque é o seguinte... o que eu falo muito, você vai contratar um cara que, sei lá, de 26 anos, que tá na reserva do São Paulo, ele vem pra América, ele não tem o mesmo comprometimento, cara. Ele se acha que tá sendo rebaixado, vamos supor isso. Assim. Então pra ele tá nem aí, se ele jogar, vem aqui, faz 2 golzinhos, faz uma jogada bonita pra sair fora. Uhum. O cara que sai do 13, da Paraíba, que é o caso do Alisson, e vem jogar no América, velho, o cara tá dando um salto aí de, né? Uhum. Então eu acho que a América tem que manter. Lógico que Série A é um outro nível, mas dá pra você Também, não sei, também Série A tá com outro nível também, não. Também tem essa dúvida. É, essa da idade, eu acho que é muito de cabeça, porque eu concordo com você que a gente pode até dar uma generalizada. Que a gente tá vendo que o cara vai. O time que tá surpreendendo todo mundo hoje é o Audax, é um time que vai jogar a quarta divisão. É o time que você fala assim, quem tá jogando bonito no Brasil hoje? Né? Quem que é a referência? Tá falando, é o Audax, cara. Foi vice-campeão paulista, mas jogou muito mais pro Santos na final. É. Ramon, Ramon não, Formiga, o que você achou desse iniciozinho aí de ano? Seguindo aí a linha, já que eu que sou daqui de São Paulo, eu estava hoje conversando com o pessoal a respeito do Audax. Qual é o segredo do Audax? Sobrou para mim para eu ser o chato aqui, né? Mas eu sempre falei que o América é um time de empresário. Igual, a gente acordou para a vida quando a gente percebeu que o América tem que ir para a Série A e se manter na Série A. Não é ser campeão, aquele negócio lunático, igual a gente era lá em 93, por aquele negócio todo, ah, 98, vamos ganhar a Série A. Não, não é assim. Agora a gente tem que acordar para a vida que a gente é um time de empresário também. Entra outra competição, a gente monta um time normal, igual o Audax montou o dele lá. A gente tem que ser competente em montar o nosso time. Se vem da planilha do Luiz lá e sai tudo errado, pô, nós temos que melhorar o método. Mas tem que ser por aí, mesclando com a base, que a gente tem base, o Audax não tem. Nós estamos jogando contra a Red Bull aí, que ano passado tinha um time bom. O Audax, o time dele já está todo vendido. Já foi o Tietchan para o Palmeiras, já foi outros dois para o Corinthians. Não existe Audax. E o América também se bobear, no final do ano vai todo mundo embora. Se os caras fizerem um campeonato bom aí, é Rafael Bastos, né, que é difícil, mas vai que o cara desencanta e tal, vai todo mundo embora. E o ano que vem nós vamos ter outro time. Então, nós temos que ter uma metodologia para manter isso daí. E aí eu perguntei, nesse negócio aí, vou fazer uma pergunta pro Ramon. É que eu fiz pros meus colegas, falei assim, pô, mas vem cá, você acha que o Audax realmente ele contratou bem, os jogadores são bons, ou será que o segredo do Audax foi técnico? Não, mas espera aí, o Audax, esse time tático. Tá jogando, não é um time montado em cima da hora não, Formiga. É um time que já vem jogando, né? Há um tempinho já. Não é um time. Não tenho ideia. É mesmo? Não é um time. Na verdade, o lance do Audax, o Audax está sendo o pioneirismo do Audax. Eu vi uma entrevista do treinador do Audax. O negócio é que eles montaram, conseguiram fazer lá o que todo clube deveria fazer, que é montar um projeto de futebol, exato, um jeito de jogar. Então, eles, por mais que troquem peças, eles estão dispostos mesmo. Eu vi até do presidente falando que mesmo se esse Fernando Miguel sair, coisa que é bem provável que ele saia, eles querem contratar outro cara para manter esse estilo de futebol, esse projeto de futebol. É lógico. Então é muito mais fácil checar peças e encaixar num projeto do que você tentar, igual o Cruzeiro tá fazendo feira de treinador, e sendo que cada um é de um estilo, para tentar ver se algum entra e dá um jeito no time. Lá no Audax eles estão fazendo diferente. Estão propondo um projeto a longo prazo e cada peça, mesmo treinador, jogador, todo mundo vai entrar para se encaixar nesse projeto de futebol. Eu não sei se vocês lembram, o ano passado, esse time foi jogar com o São Paulo no Morumbi, foi um jogo assim, maluco lá, aqueles placares, e o time foi para cima do São Paulo, teve um lance lá bobo, que o goleiro foi sair jogando, perdeu a bola, mas é um time que tem, igual o Alisson falou, o Fernando Diniz já está lá mais de acho que 2 ou 3 anos, e é um time que tem um projeto. É um time de empresário, né? Tanto é que Grêmio, Osasco, Audax. Sim. Mas é os caras... Do grupo Pão de Açúcar ou não? Eu tô enganado. O Audax era. Era, não era? Era. Que tinha o Audax Rio, mas não é mais não. Ah, o Grêmio Osasco não. Se eu não tô enganado, acho que o Grêmio Osasco é ligado ao pessoal do Bradesco. O Bradesco é de Osasco, né? Entendi. Teve até que... O Vampeta é o presidente, mas não é o dono do time. Teve até o lance do Tietchan lá, que ele, né, foi vendido, o dono do time entrou lá e deu um esporro. Nunca faltou dinheiro pra você, nunca faltou nada, não sei o quê. O negócio lá, é lógico que os caras estão vendo lucro, mas é tipo assim, eles querem, é uma ótica comercial, cara. Porque qual que é o melhor jeito de eu transformar meus jogadores na vitrine? É o time jogando bonito. Certo. Muito bem. Mas aqui, só completando aqui, quando o Formiga fala que o América é o time de empresário, não é só o América não, Formiga, é todo mundo. Todos os times hoje têm investidores por trás. Isso é do Brasil até o time lá profissional do Camboja, cara. Eu enxergo dessa forma também. A nossa capacidade de contratação talvez seja menor. Sim. Mas o modelo, eu não acho que ele difere Não. Muito dos outros, não. Né? É, eu não sei. Eu não sei se essa impressão de que a gente estava contratando menos ou menos figurões, igual vocês disseram. O que vocês estão chamando de figurão? Mancini e Fábio Júnior? Obina, beleza. Mas é Mancini, Fábio Júnior e Obina? Sabe? É, eu acho que nós continuamos contratando mais ou menos no que a gente vem fazendo. Mas o Rafael Bastos é medalhão. Mas a questão, Henrique, não, a expectativa da torcida é que... A expectativa era muito maior porque o time porque acabou. Porque o time subiu para a Série A. Então exatamente. Ficou esse ranço, né? Exatamente. Eu ainda estou esperando mais 4 de 500 mil que o Alencar prometeu. 300. É, 300, eu falei 500, né? Não, desculpa, 300. É porque teve um outro lá de dentro também, do América, que me prometeu um camisa 10 de buscar no aeroporto. Mas que o cara estava embaçando, não sei quem, eu não sei quem é. Não me foi dito o nome. Era um camisa 10, figurão para buscar no aeroporto, mas que ia custar 5 milhões e que o cara estava embaçando. Vamos ver se depois desse título esse cara desembaça. Eu sou o seguinte, se o cara está embaçando, não traz não. Camisa 10. Se está embaçando, não traz não. Eu também sou desse pensamento. Se tá embaçando, não é o que eu quero. Exato. É, nesse time... Não tô trazendo pra você ganhar dinheiro, tô trazendo pra você produzir. Do jeito que o time do América tá correndo, quem chegar tem que chegar pra correr. Senão não vai correr, agregar nada. O cara pode ser bom o que for, mas tem que entrar no mesmo nível de correria da galera. Mesmo o exemplo do Borges. O Borges tá, né, tá pesado, enfim. E correu. Sim. Exato. Pode melhorar, mas correu bastante. Sim. Dentro dessa, formamos a equipe e aí começa o campeonato. Começa com aquele 3-0 sossegado em cima do Tupi, né? Gol do Tony. Que veio na sequência de uma vitória contra o Figueirense na Sul-Minas, né? E ali todo mundo pensou, pô... Tamo bem. Tamo um time bom, vamos lá. Tamo bem. Tamo bem. Aí vem tal, o Sávio cruza, o Tony faz o primeiro, os outros dois de cabeça do Osmar. Ah, não, e o Tupi é um time de Série B. Ah, e aí, beleza. Depois nós vamos lá para Divinópolis. Exatamente. E aí, numa quarta-feira, às 4 horas da tarde, aí o palco abaixo do sol divinopolitano, que só é mais frio do que a antessala do inferno... Só é mais frio que Ituiutaba, né? Provavelmente. Vocês já notaram que quem sempre vai em Ituiutaba, quem sempre ir para o YouTube, quem vai jogar dia de semana à tarde lá em Divinópolis, é o América? Ou o Tio Aflotone, né? Sim. O América também tem que dar o grito, porque só nós vamos jogar lá. Porque a Globo marca os jogos... A Globo pode não falar o horário e tal, mas a Globo não decide mande de campo não, Corneto. Não, mande de campo não. Ano que vem, o Guarani joga aqui. Não tem nada, Não, o Guarani foi rebaixado, não? Deixa eu entrar aqui que nós estamos com uma participaçãozinha aqui. Ó. O senhor Leonardo Gomide, participante recorrente, está comentando aqui que nenhum time do Brasil, sobre contratações, né? Nenhum time contratou jogador de peso, todo mundo sem grana. As contratações foram na mesma linha dos últimos anos e demorou para dar igual da liga, o time, o América, né? Demorou para pegar. Na verdade, ele está achando, depois ele mandou outra mensagem, que até foi até um pouco mais rápido. E aí eu concordo com ele. Mas, nesse momento que não deu liga ainda, foi essa derrota pro Guarani. Esse inferno da quarta-feira. A realidade apareceu pra gente contra o Guarani. A realidade não apareceu. Qual é a realidade do América? É a derrota pro Guarani ou o campeonato? Não, é porque a realidade é o time de formação, né, não? Isso, é que o time de vencer o Gerense. Aí eu discordo que a realidade do América era... Aí eu vou discordar, Corneiro. Você fala que a realidade do América era a derrota. Mas contratou os jogadores, reforçaram o elenco após essa derrota também. Não reforçou tanto. Chegou o jogador depois. Mas não mudou 70% do time, não. Pô, a gente tá jogando demais pra baixo de caras, velho. Calma, vai melhorar depois. Peraí, vocês estão falando um em cima do outro? Virou feira. Não, eu discordo quando o Corneta fala que a realidade do América foi a derrota de 3-0 pro Guarani. Aí eu vou questionar qual que é a realidade do América, é a derrota de 3-0 pro Guarani ou as duas, ou não ter perdido um clássico? Muito bem, candidato Corneta, sua réplica. Eu apenas falei que a gente teve duas vitórias boas, Depois viajamos, tomamos um couro medonho lá em Divinópolis. Falei assim, foi um pé no chão e a gente tomou líquido. O tio não tava essa coisa toda, não. Isso foi verdade. Do time que dava informação e que sofreu uma alteração naquele jogo, que foi a entrada do Thiago Luiz. Sim. Então entrou uma peça estreando que não tinha entrado ainda. Sim. É? Então não era. Estabiliza ainda mais o jogo. Exato. Quer dizer, não é tipo assim, a gente também tá colocando aqui, pô, perdeu de 3 na Guarani. Beleza. Tinha que ter ganho, tinha. A América tem que ter time pra ganhar o Guarani sempre. É, só que é o seguinte, a gente também não pode pegar aquela derrota do Guarani pra falar que aquilo era base. Chamar ela de realidade. Na verdade, a grande questão é, o problema é que. Entre essa de se a realidade é o time que perdeu para Guarani, Tricordiano, ou se a realidade é o time que jogou os clássicos, o grande problema é ter acontecido essas duas coisas, porque nos deixa um pouco apreensivo para a Série A. Porque a Série A a gente vai ter jogos dos dois tipos, jogos maiores contra times maiores e jogos um pouco menores com torcedores, com um público menor e tal. Então a América tem que se apresentar bem nas duas coisas. Só que a gente precisa relativizar também. O Atlético tomou 4 do Tricordiano. O Atlético teve partidas sensacionais na Libertadores. Então dá pra falar que a realidade do Atlético é o que tomou 4 do Tricordiano? Não. Mas também dá pra falar que a realidade do Atlético esse ano é um time sensacional? Também não. Fez algumas partidas boas na Libertadores, mas também não. Mesma coisa o Cruzeiro. O Cruzeiro teve partidas horríveis no Mineiro. Mas aquela teve algumas partidas muito boas. Mas o Cruzeiro no terminou. Caso, o Cruzeiro é a porra da realidade hoje, aquela, só teve um time regular. Só teve um time regular. Se fosse esse time tem uma cara e é um time que jogou isso o campeonato todo e não deu um vexame, que foi o Leicester, cara. É um time que perdeu 3 jogos no campeonato. Sacou? É um time que. O Barcelona tomou os cocos aí também no Champions. Você pulou assim do nada pra Inglaterra, foi isso? Não, atravessou o oceano aí. Não, eu tô esperando assim. Que você ia falar do RT. Assim você confunde a gente, pô. Não, cara. O Atlético, mas eu vou chegar lá. O Atlético perdeu pro Tricordiano e perdeu pro RT também. E nem por isso dá pra falar que essa é a realidade do Atlético, é claro. Não, não que é. Exato. A realidade é efêmera. Ela está em constante mudança. Não é isso, Formiga? Eu acho o seguinte, o América tirou a máscara do Atlético do Cruzeiro, que estava muito isso mascarado, não tem bola para isso não. Exato. Mas vamos fazer um meia-culpa aqui. Não é porque a gente ganhou o campeonato, porque olha aqui, o que nós passamos ontem, velho, aqui em São Paulo todo mundo falou assim, pô, o América não queria jogar bola, ficou só na retranca, pô, nós demos muita sorte também, senão nós estávamos aqui tudo falando que o América ganha, ele é o melhor do mundo, o América perde, ele é o pior do mundo. Então nós estávamos aqui... Bem-vindo ao futebol. Sabe, falando isso. Exatamente. Mas assim, dentro da proposta, o América aprendeu, eu acho que aprendeu a jogar na retranca ali, deu uma arrumadinha na defesa, só que... Precisa propor o jogo. O América aqui? O América ser um armador do time, que é o Tony, que o América tem um armador que não é um armador. Pra mim, o Tony é um volante. Um volante carregador de piano. É. Mas sem o Tony, quem que ia ficar pra criação ali? O Danilo? Não vejo o Danilo. Não sei se o Danilo seria o cara para criação. É um cara para compor meio. A gente jogando pelo empate. O Mineirão lotado. Você vai encarar, você vai para frente do Atlético? Com o Prato, com o Robinho, com o time do Atlético. O Atlético também, pô, pera aí. Não, ir para frente você não precisa. Mas dar campo do jeito que deu, com vantagem numérica, você não, tendo cara, um a mais aqui, em campo... Se chegar a ver o scout do jogo, o Atlético deu um chute a mais para a América. E puta, mas nós sofremos uma pressão filha da mãe, né? Mas tem coisas que são naturais. Você vai enfrentar o Atlético Mineirão com 50 mil pessoas empurrando os caras estão ganhando de todo mundo aí há muito tempo. Não é assim, não. Não adianta. Quem tava com a expectativa de que o América ia propor jogo, tava na cara que ia sair frustrado. Só que assim, a gente é covador demais, cara. Muito. Demais. Aí eu vou te falar, mas no final, essa nossa covardia, quando o Atlético vinha pra cima, o Atlético não conseguiu ser efetivo. Essa é aquela história. Ele tinha domínio de bola ali, mas eu também não falei assim, pô, esse time do Atlético é ruim. Porque se fosse um time do Atlético aí antigo aí, que não sei o que, a gente já tava fudido. Porque do jeito que nós estamos medrosos, só que o time deles é ruim, bolinha de pé em pé. O que aconteceu aqui em São Paulo? O pessoal perdeu o medo de São Paulo, tá falando, do Atlético. Eles estão falando assim, pô, ó, agora, bom que vocês amaciaram, agora nós vamos depenar o galinho. Ah, perderam o respeito. Perderam o respeito. Não mais, não. Por mais que eu odeie o time da cor sim, da cor não, o time deles não é ruim, cara. Não é um time ruim. Tá entre os times do Brasil disparado. Só que não tá jogando. Peraí. Corneta com breaking news. Procópio acaba de recusar a proposta milionária do Cruzeiro. Volte à discussão. Então é o seguinte, pô, sério, velho, a gente saiu do nada. Sabe o que é uma coisa do americano? A chatice, cara. A gente, em 2007, a gente não sabia se o América existia, cara. Não, mas, ó, sobreviveu. A chatice é parte do charme. O América tem que ganhar a torcida do América, cara. Já virou charme. Ô, Rico, é sério. Eu sei, Ramon. Não, eu sei. Falar que o América do campo jogou recuado. Pô, peraí, você pega um time lá que tem um Robinho que ganha 500 mil na reserva. Porra, eu concordo. Paga a folha quase inteira da América. Pô, você que é chato. Bom, teve esse início, Givanildo bambiou, houve quem pedisse a cabeça, ainda há quem queira a cabeça dele. Processo, o que fica de saldo dessa conquista e do trabalho do Givanildo? Então, Alisson. O Givanildo, o Ramon falou outro dia, pra mim ele tem razão. É, dentro do que a gente tem condição de pagar, e dentro do perfil de futebol que o América faz, é muito difícil a gente conseguir trazer um outro cara pagando o que a gente paga para o Givanildo, um cara que conheça o tanto que ele conhece do América, e o cara que saiba fazer esse time jogar acertadinho. É, a gente às vezes é muito crítico com o Givanildo, então é bom a gente ouvir a opinião de torcedores de outros times. E todos os cruzeirenses, atleticanos que eu converso, falam que o América é sempre muito acertadinho em campo. E para mim essa palavra faz efeito. A gente que é americano às vezes não tem a real noção disso, mas o Givanildo consegue fazer os times dele jogar ainda de forma que muito pelos acertadinho. A crônica ainda fala que acertar time o Givanildo sabe. Aqui. Sim. Vai, Ramon. O Roger no Sport TV falou isso, que o Givanildo é o grande treinador, só não tem grife. O cara deu todo Exato. Mundo. Quer dizer, bicho. O cara tem 3 campeonatos com a América, 1 acesso, entendeu? Pô, eu acho que a gente tem que deixar... E olha só, quando ele voltou... Vocês lembram quando ele voltou para a América? Sim. O América estava brigando para não ser rebaixado. Exato. Quase levou a América. Quase conseguiu salvar. Por um Exatamente. Ponto, por um empatezinho com o Icasa, aqui, 1-1. Que o América tomou gols 38 minutos do segundo tempo. Então, é aquela coisa, eu acho que, pô, tá na hora também de a gente jogar pra cima, né, cara? Exato. Pô. Eu vou atravessar a pauta aqui, o Alisson. Aqui, falar em jogar pra cima, eu tenho uma participação aqui, hein? Ah, só lembrando aqui, manda. Rapidinho. O Danilo falou, o Givanildo não conhece o América, não controla a América, não é só no time. Os bastidores também, ele é muito importante. Também. O Alisson, só antes de você participar... Corneta, Givanildo. Diga, sempre apoiei, sem questionar, hora nenhuma, Givanildo. Mestre sensacional. Eu só peço a cabeça dele desde o Santa Cruz 4-1 no ano passado no Brasileiro. Mas Givanildo, fora sensacional. Fora isso, não. Ganhou o título. Mas tem hora que ele mata a gente de raiva, viu? Isso é tá falso, igual uma nota de 3 reais. Na minha opinião é o seguinte... Uma vez perguntaram pro Piquet, quem é o melhor piloto, você ou o Senna? Ele falou assim, para mim o melhor piloto é o que ganhou mais. Aí eles falaram, então é o Senna. Ele falou, isso mesmo. Mesma coisa. Vou falar para mim. Para mim é o seguinte, o treinador é o que faz a diferença. Essa pose de Givanildo me coloca o Danilo naquele jogo. Todo mundo xingou, falou, que ideia é essa de colocar o Danilo? O Danilo meteu 2 gols. Chegou hoje, ontem, o cara vai e me coloca o Borges, lá, meio que tarde, mas... colocou o Borges fazer a jogada pro Danilo de novo. Pra botar o Borges. Tá. Então assim, eu questiono o Givanildo demais, em zaga, não sei o que, não sei o que. Mas, cara, o cara que. E ele demora pra mexer no time, e ele troca 6 meia dúzia. Mas, cara, não tem jeito de falar mal dele, não, viu? Dá não. Não dá. Muito bem, vamos ver essa participação, Alisson. Quem que é que tá aí? Falando em jogar pra cima, a gente tem mais uma participação especial aqui. Opa! Alô, galera, aqui é o Thiago Reis, do Seu Nome e Seu Bairro, da Rádio Tatiaia. Também tô escutando aí o Decadentes, hein? Não fala mal do Coelho, não, gente. Jogando pra cima o Coelhão aí. Nossa senhora, esse programa tá muito emocionado. Oh, pelo amor de Deus. Nossa senhora, isso é sucesso. Até o espectador agora. Isso é sucesso. Aqui, eu tô querendo atravessar a pauta. Vou aqui, lá deixa eu só no Givanildo ainda. Mais participações. O Thales Nogueira tá participando aqui pelo YouTube. Agora é de verdade. Uhum. É de verdade. Não, o Thiago Reis também foi de verdade, cara. Foi de verdade, gente. É claro que foi. Senão o povo pensa que é mentira. Tivemos todo um trabalho jornalístico para conseguir esses depoimentos aí. É, pode perguntar para ele, ele vai confirmar. É. Aqui, e o Thales está falando aqui que queria parabenizar o nosso programa pela zoeira e que o América finalmente pôde vingar algumas injustiças que aconteceram nos últimos 5 anos. Na opinião dele, o time tem condições de se manter na Série A, caso se reforce no meio de campo e nas laterais. E não pode tirar o Givanildo, na opinião dele. Tem aqui também o Cristiano Rodrigues, que já participou com a gente também. Sim. Que tá dando um grito aqui de é campeão. Se eu tivesse com voz, eu falaria esse grito também. Pode digitar que a gente grita aqui pra você. Digita em Sérgio, caixa alta que a gente grita. O Sérgio Tavares. Tá fone, por favor, tá? Como a gente comentou dos 4 jogadores de 300 mil, ele tá fazendo aqui uma pergunta: se realmente teremos esses 4 jogadores de 300 mil. E ele manda um link aqui que o América saiu num site aí hoje que o América teria acertado com o volante Juninho. Tá aqui na pauta, nós vamos comentar isso depois. Da Ferroviária. Esse não é provavelmente de 300 mil. Não é de 300 mil, certamente. Mas a gente, no final a gente chega lá. Sim. Eu concordo, né? Se reforçar ali no meio e na lateral, ninguém para. Melhor zaga do Brasil, Alisson Sueli. Né? Melhor goleiro do Brasil, Claudinei voando em campo. Né? Leandro Guerreiro tá ali, mas de vez em quando pode ser substituído. Entra o Hernandes, mas tá lá. Reforça a lateral e o meio de campo, acabou, não tem pra ninguém não. Não é nem Libertadores, é título. Lembrando que a gente tá sem lateral, hein? Nem esquerda. Não, sim, reforça. Mas a diretoria já disse que vai contratar, tá procura de lateral. Tem que puxar na lateral. Mas como você fala que o América tá sem lateral se a gente jogou com 2 laterais esquerdos? Mas parece que o Brian foi embora mesmo, viu? Não, o Brian foi. Mas aqui, tá. O próprio América chegou, não quis ficar com ele. Acho que ele tentou conversar lá e pela entrevista do Alencar ontem, ele foi bem, já tá na. Foi educado e disse que tá na hora do Brian procurar outros ares, já deu sua contribuição. Teve uma frase assim mesmo. Uma coisa legal, o América tá mudando esse aspecto dele. Por exemplo, você não quer ficar na. O Brian tava conversando com o time antes de. Tava se fazendo um leilão com o contrato vigente no América disputando a final. O América não conversou com o final, cara. Mas eu achei sensacional isso aí, sabe? Porque o Brian já tem uma história no América vencedora e muito bem no América. Só que é o seguinte, o Brian valorizou. Ele valorizou e ele merece o valor que ele deve estar pedindo então, para renovar. E o América, dentro da proposta que o América tem do projeto do América, não dá para renovar com o Brian mais. Agora pega aí, cara. Ele tá indo pro esporte, mas ele tá para ganhar mais de 100 mil por mês. Ó. Vamos. Não deve ser pequena a proposta do esporte, não. E aqui, sinceramente, vocês acham que o Brian é substituível? Não. E só para tirar um pouco da carga de cima do Brian, do jogador, a gente sabe que isso é, em grande parte, movimento de empresário e não do jogador em si, né? Então, só para tirar um pouquinho da carga do menino, que ele também fez a parte dele, fez gol bonito, ajudou na conquista e merece carinho. A verdade é que a cabeça do Brian sempre esteve em outros lugares e tal. Vai ser feliz. Normal, gente. Obrigado. Tudo. Se um empresário chegar para você e vier, vem cá, vamos ali que nós vamos ganhar 5 vezes mais e tá tudo certo, porque o cara vai vender a história como fato consumado já. Ele tá vendendo a proposta também. Sobre o Brian, a gente tem que registrar aqui também. Eu acho que a cabeça dele sempre esteve fora da América a longo prazo. O Brian, a impressão que me dá é que ele não quer construir carreira na América. Mas estando no América, igual ele esteve nesse início de ano, durante os jogos ele demonstra muita vontade, muita raça. Durante os jogos, acho que ninguém pode reclamar dele. Ele se dedica. Na carreira, ele quer outra coisa. E ele tá no direito dele. Ele pode querer. E ele, em nenhum momento, tentou e jogou com vontade. E é o que eu espero de jogador. O jogador pode querer jogar onde ele quiser, mas na hora que ele tiver com a camisa do América dentro do campo, ele tem que render. Isso aí. Vou atravessar a pauta, tá? Se bem que agora já foi, né? Já paramos de falar do Juvanilton. Já chegou até no Leicester, pô. É, pois é. Sistema é bruto. Bom, passado aquele tropeço, os tropeços iniciais, o time engata, né? E aí tem essa arrancada final. Chegamos na semifinal contra o Cruzeiro. Primeiro jogo, dentro da Independência, aquela vitória americana. O Alisson. Aquele foi o jogo da que a gente virou a chavinha, né? Até ali todo mundo tinha uma desconfiança ainda muito grande. Uhum. E, na verdade, a gente até não acreditava no América contra o Cruzeiro, boa parte da torcida. Aquele foi o jogo que a gente virou a chavinha. Claro que o Cruzeiro tinha fragilidade, o Cruzeiro não demonstrava também confiança do lado de lá, mas o América, para mim, foi a melhor partida do América no campeonato. O América, enquanto propôs o jogo, fez isso muito bem. Depois do segundo gol, acabou segurando demais, mas mesmo assim teve chance de fazer terceiro. E ali, praticamente, naquele muito primeiro legal. Jogo ali, ficou decidido que a gente ia para a final. O Cruzeiro não teve força para reagir no primeiro. E ficou claro que dificilmente o David ia conseguir montar um esquema para surpreender o Juvanildo. Uhum. Aquele, para mim, foi o jogo mais importante dessa virada na chave aí. Muito bem, virada na chave. Ok. Formiga, como é que você vê esse jogo daí de São Paulo? Olha, eu também acho, concordo. Gostei, eu sinto. Não sei do que se trata, não, mas concordo. Não tem a acrescentar. Tá certo. A análise do Alisson foi tão redondinha, né? Foi redondinha. Ramon, você quer acrescentar alguma coisa? Eu sinto o relator. Você discorda? Senhor Corneta. Eu, presidente, o que eu falo? Puta merda. É isso mesmo que eu tava esperando, eu só queria saber se você tava aí. Eu ainda não morri, não. Okay. Preciso de muito. É que foi a virada na chave e foi a arrancada final. O negócio do Cruzeiro foi assim, eu vou falando sério agora. Tanto que o jogo que eu fiquei mais nervoso no turno inteiro foi empate com o Cruzeiro, que eu acho que era um dos piores times que tinha no campeonato. E no segundo... Isso na primeira fase, né, que você tá falando? Aquela pelada, aquela vergonhosa pelada que foi uma honra. Todos os clássicos, contra a cachorrada... Deveria ter terminado -2 a -2. Exatamente. Ali foi assim, aí o Cruzeiro jogou a mesma bola aí com a gente na primeira série. E tomaram um couro de dois só. Era pra ter caixa demais ali. Muito aí mais. Eu acho que ali o Givanildo assumiu a postura que a gente tava em desvantagem e jogou no contra-ataque. Uhum. Deixou o Cruzeiro vir retardado pra cima, igual eu fiz com a galinhada no final também, e deu fruto. Aí o segundo jogo da semifinal também não foi essas coisas todas não, mas já tinha garantido a classificação no primeiro jogo. Eu concordo, acho que foi o momento, sim, foi a virada, o time se encontrando, foi um jogo muito importante. O segundo jogo já não foi tão brilhante quanto o primeiro, né? Mas de qualquer forma... Segundo... Mas o Cruzeiro entrou derrotado. Sim! Entrou derrotado não só no placar, ele empatou de 0-0 com a Campinense, do time reserva da Campinense. Sim, David, e a cabeça não estava boa. Ele já tinha sido despedido em Campina Grande, na verdade. É óbvio que ele rodou em Campina Grande. Ele já veio aqui assim, com a obrigação de golear o América para poder tentar ficar no emprego na final. Ele já chegou entregar, já chegou derrotado já na feira. O Cruzeiro começou esse ano derrotado, cara. Como é que ele não sei quem inventou de David ser um centroavante, nunca inventaram isso daí, cara. Não sei, não, ainda bem, né? Mas eu acho que só para encerrar esse assunto inclusivo, né, sobre os nossos amigos populinados, como colocou o David, é porque não tem outro treinador no Brasil, não, gente. Eles estão penando para achar um até agora. Oh, mas o David não era nem líder de time, ele não era nem capitão. Não. O time parece que apoiava ele bastante. O time apoiava os jogadores que fecharam com ele. É, até ele assumir, para ele assumir, ele teve a validação do time. Ele teve o aval da O time fez pressão junto, pelo menos é a notícia que se tem, né? De que o time teria avaliado o treinador, dado a moral para ele, junto com a diretoria, falou, não, nós queremos, o David é o cara, e papapá, e foi a draga que foi. Mas como um amigo meu diz, se fosse inteligente, não jogava bola, né? Mais uma participação aqui do Leonardo Gomes do Belisário. Ele falou que ouviu aqui do Leandro Guerreiro que o jogo da virada teria sido o jogo contra o Uberlândia ainda. E que aquele teria sido o jogo do encaixe e que depois o jogo contra o RT foi só um jogo de comadre. Em algum momento nessa primeira fase aí, eu falei dessa mudança de chave contra o Cruzeiro, que foi a mudança da chave que apareceu pra gente. Exato. Mas houve algum momento nesse grupo que alguma coisa fez esses caras se fecharem em torno de conquistar o clube. Exatamente. Houve algum momento, provavelmente pode ter sido sim contra o Berlândia. Em algum momento esses caras olharam lá na preleção, antes de entrar em campo, e falaram, nós vamos ganhar essa porcaria. Exatamente, falei, nós vamos ficar de fora da primeira fase. Porque o que a gente discutiu aqui no início do campeonato, aquele 3-0 que tomamos pro Guarani, a derrota para o Tricordiano, o que mais foi sofrível não foi a parte técnica contra esses times. Foi a postura extremamente apática. Exatamente. O time não queria nada em campo. Exatamente. Em algum momento essa chavinha virou dentro do grupo, que o grupo quis. E aí a gente já está falando da segunda partida contra o Cruzeiro. Na segunda partida contra o Cruzeiro na semifinal, isso ficou muito nítido. Eu vi depois, até antes desse segundo jogo contra o Atlético, mas eu vi a entrada em campo, os bastidores que a América coloca lá no YouTube. Isso. O bastidor da segunda partida da semifinal. Ali preleçãozinha ali. Ali eu tive a completa certeza de que a gente estava caminhando para o título, porque você via que os caras estavam completamente fechados em torno do título. Focados na vitória, buscando resultado. Em algum momento essa chavinha da motivação e do fechar em torno do título virou, e pode ter sido sim contra o Berlândia. É bem possível, porque realmente eu concordo com você que ele só vai aparecer para a gente contra o Cruzeiro. Porque naquele jogo ainda foi um jogo tenso, o time se perdesse ali estaria desclassificado, né? Perdesse para o Uberlândia ou empatasse com o Uberlândia em casa, provavelmente não se classificaria. Então, pode ter nos bastidores ter acontecido esse momento, mas eu concordo que aparece mais contra o Cruzeiro. Segundo jogo, menino Formiga. Vai concordar com o Alisson, tem mais... Mas aqui, só uma parte aqui, vocês não acham que o time do América não cresceu também muito depois da Primeira Liga, não? Vocês não acham que o América também apostou muito na Primeira Liga? Não, porque não jogou isso tudo, eu não vi jogando com essa gana na Primeira Liga. Aquele jogo com o Flamengo foi uma vergonha. Achei uma vergonha. Eu também achei, covarde. Mas pareceu um jogo... E pareceu um jogo de time júnior que estava deslumbrado por jogar contra um Flamengo. Exatamente. Nem no Maracanã não era, é numa porra de um estádio com as cadeiras Cariacica, as belíssimas cadeiras homenageando Pierre Mondrian, né? Tá de parabéns o estádio pelo menos por isso. Mondrian. Mondrião? Isso, esse mesmo. Depois você procura no Google. Tá? Você vai ver quem é, você vai ver que você conhece. Tá muito bonito o estádio, mas vai jogar com um amigo meu aqui de Brasília, foi no jogo. Tava passando veraneio lá no Espírito Santo, foi lá, ele é flamenguista, foi lá ver o jogo. Entendeu? E aí entra um time deslumbrado daquele jeito, não é um time que tá focando a competição. Não, pode ter tido, mas por exemplo, jogou muito contra o Atlético. Não ganhou do Atlético, porque como o nosso ganho sabe, perdeu a B do gol, né? Verdade. Ganhou do Figueirense. Olha, o Atlético é reserva, hein? É. Não, mas a reserva do Atlético é bom. Esse era bem reserva mesmo, né? É. Mas jogou. Bom, jogou. Jogou. Aqui, nessa história da virada aí, eu acho que teve essa virada emocional, mas teve uma virada de chave técnica também, que pra mim passa muito pela entrada do Claudinei no time. Sim. Melhorou, deu mais segurança. Bem lembrado. Claudinei melhorou. Sempre, eu falo, a gente costuma falar, um bom time começa por um bom goleiro. É verdade, um goleiro que entrega desanima. Mas, cara, ter um volante é imprescindível, cara. O cara que não deixa a gente tomar gol, não deixa a zaga exposta, o volante é imprescindível. E o Claudinei, desde o início da temporada, ele já tinha que entrar como titular. É, falando em goleiro, no final do programa, vocês me lembram aqui de puxar esse assunto de goleiro, tem uma... Uma pedrinha pra mandar. Eu acho até que o Claudinei melhorou a zaga nossa. Sim, ele participa ali do momento defensivo, né? E no segundo jogo, mais alguém quer falar que a gente só tá comentando isso agora depois da Inês morta, porque houve programa nesse meio tempo aí que a gente falou sobre isso, que a entrada do Claudinei tinha feito a nossa zaga melhorar. Sim. Só pra registrar aqui antes de entrar na final, Henrique. Participação aqui do Chacal pelo YouTube, ele dá o parabéns pelo programa, fala que tá massa demais, valeu. Chacal aí. É aquele terrorista norte-americano que sai explodindo tudo aí, ainda é um dos mais procurados, não, acho que ele morreu, tá preso, né? Deve ser o Chacal. A foto dele aqui é meio macabra, por isso que eu tô lendo o comentário, porque vai que, né, melhor eu ler. O Léo tá participando, o Léo tá ativo hoje, viu? Tá participando mesmo, ele tá lembrando que o Claudinei só entra porque o Jonas machuca e o Pablo é empurrado pra lateral. Não, isso aí, meu irmão, fala uma coisa que todo mundo, o Marcantão tava com a olhada, dá risada, mas é verdade. O tal do desfalque no América, quando fala assim, ajuda. O América tá desfalcado, isso ajuda a gente, ajuda. Isso é reforço. Desfalcar o América é reforço. É, tá com o departamento médico cheio, te melhora. Sempre que tem desfalque no América, você, oba, graças a Deus. É porque no América a solução sempre é pior que o problema, né? Aqui, então tá, então, onde é que eu tava aqui? Ah, vamos pra final, né? Alguém quer falar mais alguma coisa do segundo jogo da Semi? Calma aí que eu acho que eu tenho um comentário aqui sobre o segundo jogo da uma participação aqui. Opa, vamos ver. Não tem. Pode não? Continuar. Então tá. O senhor Corneta, primeiro jogo da final. Ué, é igual o jogo do Cruzeiro também, eu acho. Aham. A cachorrada entrou com nome, prestígio, temos jogadores... Mulheres, carros importados, e vocês são anões pigmeus. Vamos no nosso expressinho de novo aí, que dá pro gasto. Tomaram a sapatada. Perderam o rumo de casa. Mas fizeram o gol do título aos 48 com o Prato. Fizeram o gol do título. Esse gol do título, cara. Esse aqui. Gol do título. Não, tá bom. Eu nem fui no Mineirão. Eles botaram a placa na Independência. Gol do título. Botaram a placa na Independência desse gol do título. Deu um prejuízo pro pessoal da faixa do bicampeão lá que não tá. Pior que é verdade. Não, preju, né? Não foi o gol do título, foi o gol do título. O Alisson. Esse primeiro jogo contra o Atlético, o América já tinha feito aprontado pra cima do Cruzeiro, então fica muito mais difícil repetir, porque aí o Atlético já sabia e veio mais com mais precaução. Exatamente. Mas o América de novo conseguiu fazer um bom início de jogo, o América conseguiu controlar o ímpeto que o Atlético tem na Independência nos minutos iniciais e conseguiu fazer o 2-0. O que eu não gostei nesse primeiro jogo da final é porque ali sim, pra mim, eu vi o América, depois de ter feito o segundo gol, ficar extremamente recuado. E ali, o problema não foi só esse gol do Prato, não. O problema é que ali, um pouquinho mais de pontaria do Atlético, e o Atlético poderia ter saído dali com empate se não saísse com a virada de 3-2. Tanto para não cair com 8, quanto a chance que o Atlético pegou um pênalti, né? Isso, o Atlético teve mais chance. Teve aquele último, perdeu uns 2, 3 gols. Eu acho natural você manter 2-0 no Atlético, o time recuar automaticamente, até instintivamente mesmo. Eu acho que nem nos melhores sonhos os caras imaginam meter 2-0 no Atlético no Independência. Verdade. Não fácil assim. Eles vão botar um negocinho no leitinho deles de noite, então o pessoal é a melhor. Porque eles têm um brasileiro inteiro pela frente, eles têm que começar a sonhar com isso. A gente tá falando que o América perdeu de 2-1, mas teve um pênalti pro Atlético, mas tudo bem, o América também teve um pênalti de 3-4 no Atlético. E também, teve. Se o João Ricardo não tivesse pego aquele peixe, não quer dizer que o Atlético também ia desesperar pra cima do América, não. Talvez não tenha nem tanto aquecimento, eles terminaram o jogo logo, bem antes. É. Ah, já tá 2-1, já tá bom e pronto. Então, quer aquele, dizer, o Si, gente, o Si é... Não ganha jogo, não participa. É uma desgrama. Mas ô, gente... O Si é uma discussão inútil. Mas beleza, mas ô Ramon, você que tá crítico aí, né, sobre eu dizer que pô, a gente se acovardou demais no segundo jogo da final. Dá pra ver. Eu sou crítico até de você falar bem da América. Eu gosto de criticar você, cara. Não, exatamente. Mas aquele primeiro jogo do Atlético. O primeiro jogo contra o Atlético, a gente foi pra cima, a gente acreditou mais. Sabe? Melhor acho que jogo do América no ano. Foi, aquele jogo já ali... Já atravessei a pauta aqui, desculpa, mas é o melhor jogo do América. Aquele jogo a gente foi mais pra cima, então eu esperava que no segundo jogo o América também fosse mais ousado, né? Assim, não esperava também que fosse sufocar o Atlético, mas um contra-ataquezinho, encaixar... Querendo ou não, o Pablo é uma peça importante no América. É verdade. O Tony, é verdade. Tony, então isso não dá, gente. Faltou. Não era pra ter começado, mesmo estando voltando parado há muito tempo, não era melhor ter começado com o Jonas, não? Eu não acho, não. O cara comentou isso ontem, não, né? Não, eu achei que deveria ter começado com o Borges. Que o Borges fez a diferença no primeiro jogo. O Atlético ficou com medo do Borges. É mesmo. O Léo Silva ficou lá atrás segurando o Borges, mais um outro, sempre ficou. A ausência do Borges, mesmo o Rangel sendo mais rápido. Ah, mas Mas as duas arrancadas do Rangel? Rangel provocou a expulsão do jogador da Atlético. Exatamente. É verdade. O Rangel incomoda muito. O Rangel também incomoda. O Leonardo Silva não subiu, não, gente. Não subiu, eu não vi o Leonardo Silva subindo. Né? Teve uma hora que o Marcos Rocha estava lá esperando para bater. O Leonardo Silva não jogou ontem, não, gente. Ele teve que chamar. O Leonardo Silva não jogou ontem, não. O Thiago. Erazo e Thiago. Verdade. Por isso que eu vi ele em campo. Mas a zaga não subiu. A zaga não subia. Não. O Atlético não ficou pingando bola na área da América. Então jogando tudo bola no chão. Bom. Então eu acho que. Eu acho que foi. Porque é o seguinte, dentro da proposta da América de jogar no contra-ataque, né? Você tá com o regulamento debaixo do braço, querendo encaixar o contra-ataque, você não pode pôr o Borges. O Borges é pra cadenciar o jogo, né? Se tivesse ganho de 2-0, aí tudo bem, põe o Borges paradão lá, pega a bola, cai, calma a falta e tal, faz a bola rodar. Mas não era um jogo. Ponto pro Givanildo. O que eu discordo da insatisfação que teve o Formiga é pelo seguinte. O América, naquele jogo, no primeiro jogo, quando o América recuou, depois de fazer o segundo gol, o América recuou e não teve mais uma saída de bola, praticamente. No jogo de ontem, o América jogou fechadinho, que pra mim é natural, jogando na casa do Atlético com 50 mil pessoas. Mas a América teve saída, o América atacou e atacou bem nas vezes que foi no ataque. Nos contra-ataques ontem o América funcionou, que era uma coisa que eu estava criticando, que o América saía para o contra-ataque com muita moleza. Ontem o América conseguiu sair bem. E essa é uma forma interessante de se jogar assim, e o América vai precisar disso no brasileiro, jogar fechadinho e ter um contra-ataque perigoso para o adversário. Ontem o América jogou fechado, mas foi perigoso para o Atlético, tanto que o zagueiro do Atlético foi expulso. Mas o América tem que saber jogar de dois modos. Sim. O campeonato brasileiro vai ter que saber jogar fora e dentro, porque aqui ninguém vai meter as caras com o América, não. E o América continua sem vitória fora de casa. Em jogo que não é mandante. Nem fora de casa, né? Mas continua com 100% de aproveitamento em casa no Mineiro. Sim, 100% de aproveitamento. Não só no Mineiro, né? Uhum. Ah, não. O Primeira Liga, o mando era nosso ou do Atlético? Era nosso? Vocês lembram em 2012 ou 2013 que o América era o melhor visitante? E não ganhava nada em casa. Por isso que eu falo que o América tinha um time de empresário também, que tipo assim, a gente muda o time, muda a cara. Seja bem-vindo. Nossa, dois cornetas eu não aguento, não. Nossa senhora. Eu já posso botar no Colatina no corneta? Já. Alguém jogou água em mim? Ah, ali. Vamos seguir para as votações, porque já fechou uma hora. Vamos lá, não, nós estamos... Não, água multiplica, minha noite é só virar Grêmio. Pelo amor de Deus, que diabo é isso? Ah, meu Deus. Ele ainda não descobriu que tem um botão para mutar o microfone, não. Eu não sei qual dos dois que eu aumento, vou aumentar esse aqui. Vamos lá. É, você tá aí. Votações, então. Deixa eu pegar o papel aqui, depois tem votação que não acaba mais. Cadê minha caneta? Vamos lá. Quem foi o bala... Eu sou contrário a essa votação, tá? Mas quem foi o bala do Campeonato Mineiro? Do campeonato inteiro, viu, gente? Pegando lá desde a derrota lá pro Guarani até... Quem começa a votar? Eu. Vai. Danilo. Danilo. Tá, eu vou votar também. Eu vou atravessar, eu vou votar também. Também no Danilo. Ô, oh, engraçado é a imparcialidade do Henrique na votação. Alguém vota Danilo, ele fala igual o pessoal do Premier. Danilo, já até vibra. Você vai ver a sua entonação de voz, Henrique, na hora que eu votar. Pera! Deixa eu explicar isso aqui. Essa votação foi proposta hoje. Eu confesso que ela faz sentido pra mim, tá? O Alisson propôs e ela de fato faz sentido. Ele quer pegar do campeonato inteiro quem que foi. E de fato a gente não começou o programa no início do campeonato. Nós pegamos no meio. Contudo, para mim, o bala do campeonato era o cara que, durante a nossa programação aqui, fizesse mais pontos. Esse cara foi o Danilo. Então, estou revoltado. Eu acho que isso é golpe. É golpe. Seja qual for o resultado, amanhã eu estou indo no STF para contestá-lo. O Maranhão já disse que não foi válido essa intervenção do Alisson. Isso, o Maranhão é atacante. O Maranhão é atacante que tá no banco lá, coitado. Olha, vamos lá, Alisson. Vou deixar o senhor votar então, Alisson. Quem que você quer votar? Eu voto no João Ricardo, foi o jogador mais regular e nas finais foi decisivo. E o Danilo, todo mundo se lembra, no início do campeonato, eu citei isso aqui antes do programa começar. Começou como titular, e se houvesse votação para Colatina naquela época, ele teria ganhado votos de quase todo mundo. Ele teve um o senhor é um fanfarrão. O senhor me encheu o saco por causa da minha entonação, aí na hora do seu voto, você fala o seu voto rapidinho, e depois você vai cagar na cabeça do voto do outro. Ah, mas esse cara aqui era o Colatina, vai muito falar. É muita fanfarronice. Meu caro Rony Frax, menino formiga, rapaz republicano. Quem tá vazando o áudio aí? Eu voto pro... Tá com cara de seu Ramon, peraí. Pronto, cala aí o Ramon. Isso, cala Ramon, cala aí. Vamos lá, formiga. É o seguinte, o meu voto vai pro João Ricardo e eu vou discordar agora do Marco Antônio. Eu achei que o senhor era republicano. Não. O Marco Antônio, ele disse o seguinte, dava colher, ele falou assim, quando o melhor jogador em campo é o goleiro, é quer o dizer tá que o time tá mal, que não sei o quê. Eu não vou dizer que o América foi excelente, mas no campeonato inteiro, mas o América teve ótimos momentos, só que o jogador mais regular, que o América sempre pôde contar com ele, em bolas difíceis, sempre foi o João Ricardo. E absurdo, não foi só no final. Então, assim, se a gente está falando aqui nesse momento que a zaga do América foi importante, que a defesa do América foi importante contra o Atlético Cruzeiro na semifinal, a gente está também enaltecendo o trabalho de João Ricardo, que foi muito importante. Verdade. Então, por mim. Mais justo para ele. Muito obrigado por trazer essa sensatez. O senhor é o tratante. Para o nosso programa, viu, Formiga? Dá licença para o rapaz, o próximo votar. Senhor Ramon, se o senhor puder baixar aí o Jornal Nacional e dar o seu voto, tendo em mente que o Danilo fez 3 gols na final, qual seria o seu voto? Lembrando que o problema é meu, do Henrique do Alisson, como as votos valem mais que todo mundo. Isso, Ricardo. Peraí. Você vai votar em quem, Ramon? Do João Ricardo? Levando a tradição com o seguinte. Não, peraí, deixa eu ver o seu título aí. Você tá em dia com a Justiça Eleitoral? Eu voto, senhores, são. Isso é um meu time está em dia e campeão ontem. É um absurdo. Aqui. É um absurdo. Quando o América foi campeão em 93, quem foi o melhor jogador disparado, América? Milagre. Foi. 2001, Fabiano. Oh, gente, então tá. Eu não acho que o João Ricardo não seja merecedor. Não, eu acho que ele é merecedor. Então ele está aqui eleito, né? Sobre protesto, né, Corneta? Mas eu acho que o meu voto do Henrique Duarte vale 2 pontos para o cara. Então repassa as contas aí. Isso aí é um empate, porra. Você nem para botar os pés. Pronto, tem empate. A votação anterior vale. É, pois é. Estamos anulando aqui. Que não entende matemática. Não, estamos aqui anulando centenas de milhares de votos feitos durante todos os programas para fazer esse prêmio para o João Ricardo agora. Então, sob protesto, João Ricardo foi o bala do campeonato. Vamos lá. Estão pagando quanto? Precisamos discutir, né? Vamos ver. O TSE vai fazer a aferição das contas de campanha. Me orgulhei desse programa agora, hein? Filhote de colatina. O Alisson, começa você. Filhote de colatina, esse aí tem grande chance de ser unanimidade, né? Do campeonato inteiro, Rafael Bastos. Muito bem, Rafael Bastos, um ponto. Ramon. Corneta. Corneta, um ponto. Tem chance, viu? Mas o Corneta foi péssimo só nas últimas rodadas aí, ué. E você vê que mesmo assim foi marcante a ponta do seu campeonato. Formiga. Olha, é difícil, hein? Porque, por exemplo, o Suelton começou forte candidato nesse aí. E todo mundo é inegável a melhora que o cara teve. Sim. Talvez pro Claudinei. Guarda esse pensamento, nós vamos ter um prêmio pra esse aí. É, então fica difícil castigar ali a zaga, viu? Eu ainda acho que o filhote de Colatina é o Hernandes. Hernandes? Jogou tão pouco assim pra ser o filhote de Colatina do campeonato inteiro? É, mas eu respeito seu voto. Ele é muito grosso. Corneta. Poxa, me apertou aqui. Ó, o Brian, pronto. Puta, o Brian? Ele vai ser também. América. Faz parte mais do meu time e não quer saber dele, é corneta pra ele. É isso aí, bicho. Eu achando que ia ser unanimidade. Não foi, né? Então, já que não foi unanimidade, alguém precisa. Se eu botar em um diferente, vai ficar tudo empatado, eu não acho justo. Né? Como voto. Eu que sou presidente da mesa, tenho esse poder de o voto de Minerva. Eu tô na Câmara, né? Tô tentando dar o golpe. Isso, esse mesmo. Eu não sei se eu voto no Corneta ou no Rafael Henrique, Bastos. Henrique Maranhão. Eu vou votar no Rafael Bastos, bicho, porque eu gosto de xingar ele. Todo jogo que eu xingo ele, ontem não. Mas, em geral, eu tenho xingado ele, ele tem queimado minha língua. Então, para ele continuar queimando minha língua, ele foi eleito o Colatina do campeonato. E aí, eu vou até começar pelo Formiga. Não sei se você vai manter o voto no Suelton ou não, Formiga. Mas o próximo a gente quer saber. Qual que é o jogador que mais evoluiu do início ao fim? Suelton, com certeza, cara. Eu lembro do primeiro Decadentes aqui, vocês me deram uma gozeira quando eu falei, quem tá levando o América pra frente não é o Leandro Guerreiro, é o Suelton. Aí vocês, me zunearam. Eu falei, meu, pô, vê o jogo que você vê que o Suelton tá tocando a bola depois do meio de campo, ele é zagueiro, meu. Ô, Formiga, mas não fica decepcionado com esse comentário, né? Porque foi esse comentário aí que nos fez perceber que você merecia participar do Decadentes. Naquela época você estava errado, agora você está certo. Parabéns. A história corrige tudo. Ramon, qual que é o seu Pokémon do campeonato? Pokémon. Danilão. Aí é o desacreditado que virou herói. Tá certo. O Alisson. O Danilo, no início do campeonato, a torcida não queria nem pintado a ouro. E terminou sendo o grande herói do campeonato. É o jogador que mais evoluiu, sem dúvida. Concordo. Cornetinha. Eu vou votar no Suelton. É porque eu era o que mais pintava em cima do cara. Era o coitado zagueiro. Ele sofreu demais na nossa mão. E ele merecia. Ele deu a segurança na reta final. O cara parou de dar as orelhadas, jogou sério. Vai pra ele. Ambos são merecedores, mas vai levar o cara que fez 3 gols na final. E aí ele então, foi o melhor do campeonato. O Pokémon do campeonato foi Danilão. Aí, só pra gente ser justo também, eu acho que vale pelo menos citar o nome do Alisson, que também terminou no ano passado sendo muito criticado. É, ano passado já tava começando a evoluir, mas melhorou, esse ano tá... Melhorou, mas não foi uma melhora tão... Ele tá mais fininho, ele tá com mais mobilidade, ele deu até uma emagrecida, tem jogado bem. Tá certo. Próxima votação, melhor partida do América no campeonato. Cri-cri é o Alisson. Eu vou votar no primeiro jogo contra o Cruzeiro, até por esse simbolismo do jogo, de ali pra mim, onde ficou claro que a gente tinha chance de título, e eu gostei muito daquela partida. Que a gente fez 2-0, poderia ter sido 3-4. Ok. Ramon. Agora tá difícil, hein? Quer pensar mais ou passo pra outro? Deixa eu falar, então. Deixa então, eu falar. Eu queria votar, eu também concordo aí com o Oscar, primeiro do Cruzeiro, foi legal, primeiro, mas para mim a melhor partida do América foi a estreia contra o Tupi, maravilhosa, 3-0. Todo mundo começou a achar que o América ia voar nesse Campeonato Mineiro. Todo mundo, os caras, aquele menino aqui que fala no Globo Esporte, daqui de São Paulo, ele escreveu, pô, quem tá jogando o melhor futebol em Minas é o América. E a imprensa veio junto, todo mundo ficou deslumbrado, falou, poxa, naquele momento a gente tava numa lua de mel com o América, ainda não tinha aquela ranço de achar que esse jogador é ruim ou aquele. A gente tava achando que nós tínhamos o melhor time do campeonato. Então acho que encheu os olhos aquela abertura contra o Tupi, que é um time que é uma asa negra nós. Asa negra? É, a gente sempre pede pra esses caras. E durou pô, quanto tempo esse mar de rosa aí? Uma semana. Uma semana, foi uma semana, porque o jogo com o Guarani foi quarta-feira. Então, a asa da história do América é o Valério. Poxa. Tudo bem, esse voto seu mostra porque que você está aqui, entendeu? Depois de toda uma exploração bonita pro Sueliton. Lembra que eu falei lá atrás, porra, você vê aí a redenção do cara que foi zoado. Aí ele vem aqui e volta na estreia contra o Tupi como o melhor jogo do campeonato. De Deus, todo mundo achou. Porque... Esse ano não tem pra ninguém. Ganhamos, mas não, peraí. Ganhamos do Figueirense e depois estouramos ali com o Tupi. O América passa o campeonato inteiro sem perder para Cruzeiro e Atlético, metendo 2-0 Cruzeiro, o cara me vota no Tupi. Corneta, seu voto melhor partida. Não, é a primeira contra o Cruzeiro na SEMI, não tem jeito. Ali foi fácil. Tá. O Ramon, já quer votar? Quer que eu vote? Cara, eu vou votar na primeira partida da final. Da final? É, contra o Atlético. Porque o América pegou um time bem melhor que o Cruzeiro. Exato. É, o Atlético naquela empolgação da Libertadores. É um bom time e a gente jogou muito, cara. Entendeu? O Vitor lá fez grandes defesas também. Eu acho que aquela partida do América foi uma partida quase perfeita. Estou concordando com você. Meu voto também é na primeira partida da final, porque era um time mais qualificado que aquele time do Cruzeiro. E eu achei que foi uma partida mais dura. Aliás, se ouvirem o programa da primeira partida da final, eu falei que para mim tinha sido o melhor jogo do América. Exatamente, nós falamos isso. Tinha sido a melhor partida. Então ficou empatado. Dois achando que foi... Diga. O Formiga tomou remédio dele hoje? Não sabemos. Tupi, velho. Aqui, eu acho que a gente podia dar a chance do Formiga rever. Se retratar, né? E votar ou na primeira partida da SEMI ou na primeira partida da final pra gente desempatar isso aí. Vamos fazer isso, Formiga. Seu voto é o de Minerva agora. Você não pode votar na partida do Tupi, nem na da. Vamos avisar, né? Nem da Zelândia, nem do RT, nem do Guarani Divinal. Nenhum. Só pode votar ou na primeira partida da semifinal. Ou na primeira partida final? Qual foi melhor? Alguém explica pro Formiga que a primeira partida nunca é boa ou ruim. Já entendeu. Lembra da primeirinha? Tá, essa é a primeirinha. A primeira partida contra o Cruzeiro, cara. Puta merda, mas o cara riu. Na frente, cara. Primeira contra o Cruzeiro. Foi. Porra, então vai, ó. Foi vencido mais uma vez, tá bom? Foi impecável. Isso. Vamos lá, gol mais bonito da América no campeonato. Deixa eu só fazer um comentário que a gente está esquecendo. Dentro aí do bala do Campeonato Mineiro, uma coisa de destaque foi o início do Decadentes, porque desde que a gente entrou no ar, vou repetir. Não fala isso. O América não perdeu mais. Nossa, eu fui mutar seu microfone, mas não deu tempo. Pois é, não vamos acabar com a mística, Alisson. Agora mutou seu microfone, né? Vamos lá. É, tá vendo? Na hora que precisando faz. Vamos lá. Gol mais bonito do campeonato, o Alisson. Foi você que mutou seu microfone ou fui eu? Eu já te liberei aqui, bicho. Libera. Não fui eu não, velho. É você mesmo. Vai lá, corneta, enquanto a gente resolve o Alisson aqui. É o gol de parte na cachorrada do Danilo. Deu multi 45 de mil pessoas no Mineirão lá, foi tão bonito aquilo. Concordo, tanta gente chorando. Concordo. Gol do Danilo. O Alisson vai discordar, vai falar que foi do do Rangel contra o Atlético no primeiro no turno. Quer ver? Vai lá, Tio. Eu voltei, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, infelizmente. Eu vou. Discorda, Alisson. Por mais decadente que isso possa ser, eu vou acompanhar o voto do Cláudio, do Corneta. Nossa, que absurdo, bicho. Formiga. Esse aí teve alguns gols bonitos, do Braiba, mas esse aí, indiscutível. A ajeitada no peito, que o Borges escorou, e o arremate do Danilo, parecia o Barcelona, aquele time. Perfeito. Ali naquele momento. Uma jogada, e o momento mágico que aconteceu, porque o gol em si mesmo, você pode achar que não é bonito, mas ainda virei pro meu colega e falei assim, essa bola era para ter batido na trave e saído em outras épocas. Isso. Ela entrou, não ela acredito, entrou. Foi mágico aquilo ali, foi lindo. Ramonzinho. Então, eu acho que esse gol do Danilo foi o mais importante. O gol mais bonito foi do Rangel no primeiro jogo quando a cachorrada no alto. Putz, bicho, sério, jamais haverá unanimidade nesse programa. É absurdo, cara. Então, eu voto na diminuição do quadro do programa, viu, galera? Voto também é pro gol do Danilo. Ele é o mais importante. Ele foi bonito, sim. Sim, foi. Beleza maior do que um gol daquele tipo, que foi numa jogada trabalhada, não foi uma jogada sem querer, uma bola bem levantada, matou no peito, ajeitou, ele bateu do jeito que deu, com garra, com vontade, e aquela bola entrou porque alguém pediu. Foi por isso. Foi. E esse gol foi o mais bonito. Pode falar, Alisson, você ia falar? Não, eu só ia falar que toda unanimidade é burra. Exatamente. Mas de vez em quando elas são necessárias, pô. Esse programa não é sério mesmo. Vamos lá, acabou as votações, nós terminamos as votações com João Ricardo, bala do campeonato, absurdo, Colatina, Rafael Bastos. Não vou aceitar, vou recorrer. Pokémon, o Danilão e eu marquei estreia como Tupi aqui, não. Melhor jogo, a primeira semifinal do Cruzeiro, contra o Cruzeiro. E o gol do Danilo, gol mais bonito, coisa mais linda de gol. Gol de título é sempre bonito. Brasileirão, meus queridos, o que vocês estão esperando aí pra frente? Muitas emoções, como diria o Roberto Carlos. Contratações, pô. As contratações estão chegando aí, né? Vocês estão falando que vem mais gente aí. A gente não pode tapar o sol com a peneira. O time tá bem limitado em duas situações pra mim principais. Lateral, que nós perdemos. Então, nós vamos precisar de lateral. E na armação, todo mundo aí metendo pau aí no Rafael Baza. E realmente, a gente não acha que a gente está criando muito, não, viu? Vamos ver se o Tony volta. Eu concordo com o Formiga. Eu acho que contratação para chegar e ser titular, a gente precisa de um lateral esquerdo, um lateral direito e um armador. Isso. Fora isso, a gente precisa também de dar profundidade para esse elenco, trazer jogadores pelo menos no nível dos que estão aí. Tá chegando aí o Bárbio e tá chegando também esse Juninho, né? Esse Juninho não conhece o futebol dele, mas é um jogador para compor elenco. E esse Bárbio... Juninho tá vindo de onde? Da Ferroviária, tá, mas acho que ele é ligado ao Atlético Paranaense. É a contratação, indicação do diretor novo. Certamente, né? Já é a primeira indicação desse diretor que chegou agora. Ele tá vindo da Ferroviária, ele foi destaque lá na partida contra o Corinthians, meteu 2 gols no Corinthians lá, ele é volante... E ele é do Atlético Paranaense e vem pro América por empréstimo até o final do ano. Eu acho que tá vindo um zagueiro também, que jogava no Atlético, na Ferroviária. Não sei. Juninho. Lateral direito. Alex Silva, isso mesmo, lateral direito. Notícia do Juninho. Bom, fora esse, o William Barbo, né? Parece que vem. Não, já fechou, né? O Bárbio vem para compor elenco, não vem com a responsabilidade de ser titular, não. Ele vem para ser recuperado e se tornar o artilheiro da competição. Bola de ouro. É o que nós previmos, ontem. O Formiga, expectativa do Brasileirão. Olha, cara, eu tenho uma expectativa boa do América pro Brasileirão, vou te falar por quê. Porque a concorrência é muito ruim. A gente desmascarou aqui dois dos times mais temidos aí no Brasil, os top 5, 6, 7 times do Brasil. Desmascarou é uma palavra ótima. Se você pegar aqui e falar assim, quais são os melhores times do Brasil? O pessoal vai falar assim, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Atlético, Cruzeiro e Inter. Uh-huh. Vamos falar isso aí, talvez Fluminense. Então, na América. Sabe, e nós desmascaramos, cara. Então, assim, eu acho que a concorrência, é lógico que a gente tem que estar de olho nos times, né, de menos tradição, da prateleira do meio, que é contra eles que a gente vai disputar para não cair, que é mais importante para a América é, sim, ficar na Série A. Uhum. Mas eu não tenho medo de pegar esses caras, pegar aí Corinthians aqui no Independência, eu não tenho medo desses caras não, cara. Tá certo. Não vê ninguém jogar bolão assim pra meter. Se a concordo gente tiver casado, acertadinho. Concordo com você. Ramon? Cara, eu tô esperando uma Sul-Americana. O que não é improvável também, não. Se tem 15º. Não, mas se não for rebaixado, 14º. Você tá Sul-Americana. Não tem GO. Você não vai se for rebaixado praticamente. Não, porque eu acho que agora vai ter mais vagas. Vão dar vagas aí pro pessoal. Não, então, Ramon, eu tô falando. Você não vai só pra Sul-Americana se for rebaixado praticamente. Ah, tá. Então, 15º, 16º, tá bom. É o nosso campeonato. 16º cai, né? Não, 15º, 14º. Ah, tá. O importante é o América ficar, que não é ser campeão. O importante é ficar. Senhor Corneta. Vamos lá. Eu tô um pouco esperançoso da permanência. Eu acho que é o nosso grande objetivo. A nossa Libertadores realmente é a Série B, a Série A de 2017. Uhum. Não ser rebaixado. Time jogando sério, focado. Não vim com essa loucura de ser campeão de Série A, Libertadores. Focar na Série A do 2017, jogar sério, descer o pau aqui no Independência, fazer ponto e brigar para não cair. Se der para beliscar alguma coisa além disso, ótimo. Se não, só do fato de permanecer, aí em 2017 a gente pode projetar um time melhor, já querer beliscar uma posição mais interessante no brasileiro. Aham. Uhum. Você tem um retorno maior de patrocínio, de verba de televisão. Mira é um negócio complicado. Se você mira demais onde você quer, você pode acabar errando para baixo. Então é melhor mirar um pouquinho mais para cima e aí buscar alguma coisa um pouquinho melhor. E aí, eventualmente, a gente segura. Campeonato de pontos corridos, na verdade, essa história de projeção nunca me empolgou demais. Você tem que projetar o próximo jogo. São 3 pontos a cada rodada, cara. Você tem que jogar para ganhar os próximos 3. Daqui a pouco você tem que jogar para ganhar os próximos 3. E para mim o grande desafio do América vai ser, mais até do que qualidade, do que vontade, é conseguir ser constante. Coisa que o América consegue ser na Série B, que tem adversários mais fracos, tentar fazer isso na Série A. O América não precisa ser espetacular em momento algum do campeonato, mas ele também não pode ser ridículo como foi contra Guarani, contra Tricordiano, em momento algum do campeonato. Porque 2-3 rodadas atuando de forma ridícula, significa queda de treinador, significa tirar jogador do elenco, coisa do tipo, coisa verdade, que desestabiliza o grupo. Uhum. O que a América precisa, e nisso aí eu confio no Givanildo, é conseguir dar estabilidade para esses caras. O que muita gente chama de teimosia do Givanildo, às vezes é manter um cara 2-3 rodadas jogando um pouco mal para que ele se recupere e ele continue mantendo o grupo na mão. A gente vai precisar disso na Série A. Muito bem, concordo demais. Vou mudar meu prognóstico aqui, cara. Joguei minhas sumas nóticas aqui, nós vamos ficar em 10ª colocação no campeonato. Então tá, o Ramon acho que nós vamos ficar em 10º. Ô Formiga, sua projeção, quero a posição. Posição, 10º também, eu acho que... 10º também. Bolo ali, 10º. Meioquinha. Corneta. Deixar uns 3 grandes aí pra trás, hein. Aham. Corneta. Diga, presente, não, vamos ficar na frente do Cruzeiro. Tá. Pronto. Pronto. Tá bom? Satisfeito? De 19º pra cima, qualquer lugar. O Alisson. O Cruzeiro vai ficar em 16º. Na rodada de número... O 16º é o primeiro que não cai. Na rodada de... É o primeiro que não cai. Verdade. Na 37ª rodada, na penúltima rodada, o América vai estar em 17º, o Cruzeiro em 16º. Na última rodada, a América vai ganhar, o Cruzeiro vai perder, a América vai terminar em 16º, o Cruzeiro em 17º rebaixado. Meu coração, bicho, vocês... Ó, eu vou no cardiologista na semana que vem, né? Semana que vem não, porque já começa, se bem que é Fluminense, dá pra ficar tranquilo. Semana que vem eu vou marcar um cardiologista, porque eles vão querer brincar comigo, né? Ó, tem gente aqui falando que Formiga é a Glória Pires do programa, viu? Eu não vou revelar a identidade aqui do nosso querido, só pra não comprometer. Não fala que foi o Léo, não. Que não vou falar, não. Ó, eu vou dar minha posição aqui. Eu acho que eu vou para décimo também. Eu acho que o time está focado, o time está unido. É, a emoção dos jogadores, também foi outra coisa que o Léo comentou aqui. No momento do gol do Danilo, Borges chorando, próprio Danilo muito emocionado, Vitor Rangel, todo mundo muito, muito apegado a essa vitória, apegado a essa conquista americana. Vamos torcer para que quem chegue com a mesma gana, com a mesma vontade. E eu acho que o trabalho está sendo feito para mostrar isso para esse povo. Quem chegar vai ter que correr, né? Se, igual nós falamos durante o programa, se for para chegar um pistolão, para buscar em confins, para o cara se achar estrela e achar que está tudo bem e não quer jogar bola, não precisa, né? Começo do ano, teve gente que deu uma choradinha para ver se não vem o Adriano, vocês lembram? Sim. O Pedro Marego vai lá, faz um jogo, toma uma peia e volta para cá correndo. Ele já falou do time lá? Já. Era um povo que gostava de RPG? Já. Isso foi antes do programa. Então não sei se o Corneta se aventurou nessa, não. Ele queria o ganhaco lá, o do argentino. É, o Adriano. Então, o, assim, argentino no lugar do Basto seria interessante, cara. Com esse time, eu no lugar do Basco seria interessante. Agora que eu tô muito fora de forma. Aí não sei. Mas, enfim. Pior que eu vou concordar com você, Alisson. É porque eu não sei a que grana esse cara ia vir. E se esse cara fosse pra vir, eu não sei. Eu não sei, você sabe. Já tinha fechado 80 mil por mês. Não, mas... Não tinha fechado, não. Tinha fechado salário, o Giva deu bomba no cu. Eu não sei. Salário já tinha fechado, já tinha fechado. Então tá. Aqui. Então, volta lá e vê se ele topa 60 de novo. Aqui. A gente pode trazer agora. Não, mas era o cara que todo mundo achava que era goleador e tinha 2 anos que não fazia gol? Não, ele não é goleador. O meio campo, não é o El Tanque. O Malevo. Então, ele mesmo, só, não é? Não, sou. Como é que chama? O Santiago Silva, que também tá no escritório. Não. Ah. O Santiago Silva não chegou a fechar salário, não. Ele é o centroavante, ele não chegou a fechar salário, mas ele tinha interesse em jogar na América. O Malevo, não sei, acho que é o Osmar Malevo, o América isso. Fechou salário, fechou tudo, aí o Giva deu bom. Não sei se o Giva, né? A pois comissão é, técnica deu bom. Né? Ele era batedor de falta, que não sei o que não bate falta, não faz um gol de falta há 500 anos. A América também não, ia dar um time certo. Então, por que eu vou comentar? Ué, a única coisa boa que me fará do infeliz é que ele batia a falta. Se ele não faz gol de falta, pouco importa, que a América não faz também. É. Ele não faz. Ah, então vamos continuar não fazendo, traz o cara. Porra. Mas a gente ia ter um batedor oficial de falta para não fazer gol de falta. Que Tinha feito 2 anos que não fazia um gol de falta. Vamos botar o João Ricardo pra ficar treinando falta depois do jogo. Aqui participação do Sérgio Tavares falando Danilo Eterno, e ele também mandou outras aqui. E o Adriano Lacorte tá mandando um coelho aqui pra galera. Muito bem, manda outro coelho pra ele e a gente fica toda. A Páscoa já passou. Gente, chocolate. Nós estouramos aqui já 1h30 de programa, já tá todo mundo cansado, sem voz. A minha voz eu já não sei onde é que tá. O Cláudio também já não tá aguentando ali, ninguém tá aguentando mais não. Acho que nós cobrimos a pauta toda. Último, rapidinho, isso aqui é resposta de sim ou não, não tem porquê. Não. Que é a última proposta, mas nem ouviu ainda, porra. O senhor não atrapalha, não, que eu vou demorar ainda mais ainda para terminar o programa. Vamos lá, sim ou não? Givanildo Oliveira já está merecendo uma estátua da Independência? Sim. Ramon. Eu não sei se era só sim, né? Mas azar. Era sim ou não, de repente apareceu um não sei e quer argumentar, tá difícil. Eu não sei se uma estátua, mas o que eu acho que o América deveria fazer, eu acho que é hora de fazer, agora que a gente ganhou o Mineiro, é de alguma forma homenagear, assim, de uma forma bacana homenagear o Givanildo, para homenagear o cara em vida. Não que eu acho que o Givanildo já esteja partido, porque ele tá muito bem, mas eu sou a favor de sempre pensar em homenagear o cara em vida, e o que ele já fez pelo América, ele merece uma homenagem. Eu também sou favorável a essa coisa de homenagear em vida, né? Mas enfim. Mas ele já falou que não quer uma estátua, mas eu acho que a gente podia colocar Estádio Raimundo Sampaio, Arena Givanildo Oliveira. Sei lá, nossa, mas nome. Que isso? Estádio Raimundo Sampaio. Vamos botar também. CT lá na Drummond. Bicho, tem time com o nome de Vestiário. Grêmio Osasco. Corneta. Aldax, tem Estátua, não sei, mas acho que alguma homenagem bacana no CT, principalmente, eu acho que é mais interessante que o estádio, eu acho que deveria sim. Tá, o CT mesmo, talvez melhor do que o estádio, eu também acho. Ou a sala de imprensa. Agora me surgiu uma coisa que, bom, depois eu vou trazer isso talvez em outro programa. Formiga, sim ou não? Bom, alguma homenagem? O Divanildo não tem uma estátua, mas ele não falou nada de busto. Eu ia falar de busto, coloca o busto dele, aqui na Javari tem o busto do Clóvis e do Pelé, os caras vivem cuspindo no busto do Pelé, porque é Santos, né, e o Clóvis é o herói aqui do Juventus, mas coloca o busto do cara, por quê? Porque ele é um cara carismático, um cara é muito... Carismático tá de sacanagem, ele é formiga. O Brasil inteiro tá dando risada. Ele é a nova visa da Branca de Neve, chamou o cara de carismático. Você viu esse puta negócio falando do Brasil hoje? Boa noite, formiga. Ele é mitológico, praticamente. Ele não é carismático. Esse cara, o problema é os inquilinos cuspir lá nele e tal. Formiga, mas vem cá. Quem que é o anão mais famoso da Branca de Neve? É o Hans Zimmer. Não, é o Dunga, não? Tá na seleção. Cara, Hans Zimmer. Mas já que a gente não tem o Dunga, a gente tem. Eu prefiro o Hans Zimmer do que o Dunga. Viu? O mais famoso é o Dunga. E o Givanildo é legal por causa dele ser Hans Zimmer mesmo, mas ele é mitológico, esse tudo cara. Bem. O Brasil inteiro tá de olho nele aí. Eu julgar aí, ó. O time da NBA costuma pendurar as camisas nos estádios, não é isso? Será que a gente conseguia pendurar alguma coisa lá no Independência? Talvez fosse interessante. Não camisa, obviamente, porque eu não sei se as camisas dele faz muito sentido pendurar uma camisa social. Mas enfim, sei lá, algum token, tentar pensar em alguma coisa diferente. O busto dele vira um lugar turístico. Todo o mundo busto vai lá, eu tenho certeza que ele não vai querer. Para ele, e eu vejo também, o busto como é uma estátua que não teve verba para fazer de corpo inteiro. A verdade é essa. O corpo inteiro aí, não. O busto é uma estátua que faltou verba, gente. Mas ele é pequenininho, vai ficar baratinho, cara. Ele é pequenininho, é peso de papel agora. Que homenagem, cacete. Bom, enfim. Mas eu acho que o Ramon já demonstrou que não conhece nada de Branca de Neve, então acho que a gente pode ficar por aqui. Isso é um bom sinal, cara. Senhores, seus boa noite. Vamos na fila aí. Boa noite, Ramon. Buenas noites. Boa noite, Formiga. Boa noite, pessoal. Boa noite, Corneta. Boa noite, Cambada. Boa noite, Alisson. Não usem drogas. Muito noite. Bem. E se a gente conseguir assistir o jogo quarta-feira, na quinta a gente volta para falar de Copa do Brasil. Certo? Certo. Um abraço a todos e até a próxima. Até.